pensar e fazer. Pensar para depois fazer, é claro. Existe até um pequeno ditado, eu nem sei se é ditado ou não, né? Que quando tem alguma pessoa ou alguém que faz alguma coisa errada, é, fez sem pensar. Tipo um ditado, né? Fez a coisa, fez sem pensar. Por quê? Ele usou da impulsividade, usou daquilo que a gente chama ainda daquela parte instintiva que tem dentro de nós, que não é muito ainda o pensamento, que é o ato somente de fazer aquilo que o instinto nos impõe a fazer, até a tirar a vida de uma pessoa, sem pensar, né? Eu não posso nunca deixar aqui de nós, não meu, nós, porque a gente aqui nunca está sozinho, né? A gente não pode deixar de falar sobre uma pessoa, sobre um filósofo que eu já falei aqui algumas vezes, de repente eu esteja sendo um pouco chato, né? Mas de falar de um filósofo alemão, ele era um teórico do pensamento, um tal de Immanuel Kant. Ele nunca saiu daquela pequenina cidadezinha que ele morava. O pai dele era um pastor e ele era um estudioso, né? E ele escreveu um livro, uma obra, que é Metafísica dos Costumes. A obra ética dele. Fenomenal. Para quem leu. Eu não consegui ler toda ela. Eu só li a parte que me interessava. A parte ética, né? Então, ele é considerado um dos grandes pensadores, um dos grandes, digamos assim, estudiosos dos sistemas de pensamento. Os sistemas de pensamento. Ele dizia assim, por que que o cara pensa? Por que que tal pessoa pensa assim? Por que que agora, nesse momento, estou pensando de outro jeito? Então, ele foi um mestre na questão de, digamos assim, de desenvolver naquele livro os sistemas de pensamento. Bom, ele dizia assim, no momento em que nós estamos pensando, nós temos que ter um cuidado muito, muito grande com aquilo que nós estamos pensando. Porque, de repente, a gente pode estar pensando e, no meio desse pensamento, pode existir alguma coisa que possa estar negacionando esse pensamento e que possa fazer mal a alguém. Então, a gente tem que ter cuidado na hora do pensamento, para que ele seja puro, que ele seja consciente, que ele seja justo, que ele não faça mal a ninguém. Um pensamento do bem. Porque se no momento em que nós pensarmos dessa forma, agirmos com tal pensamento direcionado para o bem, ou para fazer a coisa certa, ou mesmo fazer essa mesa aqui, bom, eu vou pensar, vou fazer um projeto tal, ela vai sair, porque eu pensei direito. Eu planejei o meu pensamento, certo? Bom, no momento em que eu agi dessa forma, através do pensamento, eu vou me utilizar de palavras sábias, porque tendo pensamentos bons, nós vamos ter palavras boas, palavras elevadas, palavras inteligentes, palavras sábias. Para quem quer que seja. Por causa do quê? De que a gente cuidou do nosso pensamento. De certa forma, Jesus falava da mesma maneira. Ele pensava muito antes de falar. Então, no momento em que a gente fala aquilo que pensou, isto é, fala corretamente, a gente não ofendeu ninguém, porque soube pensar. A gente não falou sem pensar. A gente pensou. É a mesma coisa eu aqui não pensar naquilo que eu vou falar para vocês. Bom, no momento em que nós temos a palavra correta dentro de nós, nós vamos ter uma atitude coerente, sensata. Então, pensar e fazer. Começa o pensar, o falar, o se expressar e o fazer. Fazer o ato. No momento em que você está fazendo alguma coisa, é porque você pensou. Então, aí vem o ato de fazer a coisa certa. Então, pensei direito, falei direito, não ofendendo ninguém, fiz a coisa certa, agi da forma correta, agi de tal forma que não prejudiquei ninguém, que ajudei alguém. Então, esse é o tal do famoso Immanuel Kant. Lá em 1720 ele escreveu essa obra. E até hoje, quando a gente fala aqui do pensar, do agir, por que tal pessoa agiu daquela forma, por que o cara aquele pegou e matou dois, três, por que o cara aquele fez aquilo para aquela menina, fez aquilo, tá, a gente não está aqui para julgar ninguém. Mas por que fizeram isso? Porque talvez não tenha pensado, não tenha aprendido a pensar. Porque tem que aprender a pensar. Gente, tem que aprender a pensar. A gente tem que aprender a unir o nosso intelecto de tal forma de usar a razão junto com a emoção. E aí fazer o nosso equilíbrio. Equilíbrio. Aí nós vamos pensar direito para depois falar direito, para depois fazer coisa certa. Nunca utilizando somente os nossos instintos ou as nossas emoções. Nunca. Sempre usando também a nossa capacidade racional, o ratio que falo. Então, é isso que a gente poderia falar aqui hoje, né? Sobre a questão do pensar antes de fazer. Muito obrigado.